nem tira, cê destaca. Ponto pro sistema por fazer muitos de gado encarcerados com algemas da TV mostra, não. Mosca com rap é a vera que como praga, como vírus se espalha pela terra. T, cê entender que a letra é contundente, vai cair mais duas torres forjadas por presidentes. O cerco tá fechado, pesado, vai vendo quantos estão sofrendo, quantos estão morrendo. Ainda vai acreditar que o planeta tá sussurro com o sistema oprimindo, sempre levando um de nós. Quantos na ostentação e a inveja te bicando, tramando seu caixão. Diabo no ouvido, cochicha. Pega a matraca, destrava, ataca, causa caos, desgraça. E como sempre um de nós, deprimido com a família, cai na lábia do inimigo, se frustra, vai na pilha. Mundo perturbador, inocente na guerrilha, devasta, metabólica, fila da guilhotina. Esperança que faltou, a fé de muitos congelou. Explicitou, autor da vera do terror. Não consigo mais pensar. Com tanta violência, se aproxima outra guerra, o fim da nossa existência. Perdidos no inferno, num colapso mental. Tô aqui só de passagem pro juízo final. Não consigo mais pensar. Com tanta violência, se aproxima outra guerra, o fim da nossa existência. Perdidos no inferno, num colapso mental. Tô aqui só de passagem pro juízo final. Mude agora, o jeito é pensar. Enquanto sente a coisa, gasta a saúde, o bolso pura sem dó. Se esqueceu do amor, sua dor tá lá em cima. Sempre triste, um tédio rancoroso com a vida. Terrível desse jeito de novo, escape desse fogo. Excluo antes que se fere. Pensei, maneirei, pra que meu sangue não seque por dentro. A inteligência se fecha e vira um Bernie. Salve-se, tem esse poder tão imenso. Esse mundo que te falta, a chance é dada, não comprada. Ó, só conquistei, não deslizei contra o rei, a fé é minha lei. Que bom é ter paz, quem tem o estresse tira de leve. Vejo olhar o aspecto, a obedecer o Senhor de uma vez. Vai acontecer, dias melhores vão vencer. De aço infalível, sei que não sou, mas não acuso, não xingo, não excluo, mesmo não quero. Te falando em milagres, Deus conquista. Vou dizer pros surdos escutar, os cegos ver. Alta ajuda, ouve o som. Se quiseres, Joe, sei que te machuca. As caminhadas perdida em vão. Quanto mais o sofrimento, a coragem alimenta. A luta pra aprender, sempre paz. Não se arrependa, peça o que quiseres, a Deus lhe dará. Um coração sem dar volta, força que não faltará. Rei, não esquece a luz dos olhos seus. Tem lugar pra todos, pelo amor, não inveja o meu. É o desafio, cumpra com o compromisso. Nada é impossível, não seja inimigo. Toda missão há um teste para quem chegue. Aprenda com um erro só, não repete. Ódio com amor misturou. Gente mata gente, veja só que horror. Até Jesus pagou corrente, julgado inocentemente. Sempre na fé tem que andar humildemente. Não consigo mais pensar. Com tanta violência, se aproxima outra guerra, o fim da nossa existência. Perdidos no inferno, num colapso mental. Tô aqui só de passagem pro juízo final. Não consigo mais pensar. Com tanta violência, se aproxima outra guerra, o fim da nossa existência. Perdidos no inferno, num colapso mental. Tô aqui só de passagem pro juízo final. Na taça da dor, champanhe, um brinde pérfido, doloso. Desgosto, ainda pra ser cabuloso. O que haverá, virá, como o céu se abrirá. Justos vão subir, demônios cairão. Como relâmpago que atinge a terra, treme, aflige, se constrange constantemente. Quem não arrepende verdadeiramente explica o que passará. Ricos que ficará, camelos que passará. Judas se enforcam pela sua proposta. Nada mais resta, deixa brecha. Mira, sniper permanece em sua testa. Inferno que te cerca, garganta seca. De tanto gritar perdido, não sabe a direção certa. Sem teste, a nota é zero. Espero que isso mude, se sucumbe, se desolve. Encardume, Deus que ajude, pactuados com diabo, sem rescisão no contrato. Atração, declive, puxa, te arrasta o holocausto, genocidas. São pronazismo e filonel, sombra de jato supersônico, traçantes que corta o céu. Colapso complexo, sem nexo, lamentos aqui, só de passagem, vastidão de pensamento, explique-se. Não consigo mais pensar. Com tanta violência, se aproxima outra guerra, o fim da nossa existência.